Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Vamos lá então, galera. Estamos aí gravando mais um Rota de Fuga. Aqui quem fala, hoje sua host honorária, Carcaju, aquela que você escuta o nome e você já vai correndo beber água, porque tem que se hidratar ainda mais agora com coronavírus! E hoje eu tô aqui comigo o Calibac. Eu não tô me hidratando porque eu tô sem beber água desde meio-dia. Por quê? Porque eu não posso sair do quarto. Pega o... Tá com Entendi. Corona a visita, a porra da visita. Tem... Pega o bom, bastão, então... Carcaju. Eu sou Harry Potter ao contrário, eu gosto de ficar no quarto, sabe? Tá tendo Calibac, velório então... na casa do... É, a minha casa é na Itália, tá tendo velório. Caralho. Então temos aqui o Calibac, que está em quarentena de livre espontânea vontade. Bela, tchau. Faz igual o Monco na Itália, cantando. Ei, caralho. Temos aqui o Zé. Boa noite. E se você acha que eu sou maneiro, pague o Patreon do Rota de Fuga, porque tá foda. Deposita R$100 na conta dele, por favor. Olha aí. E temos também, por último, mas não menos importante, o Aluminado. Menos importante, por favor. Não menos importante. Não, não. É pra ser iluminado. Os fãs é o melhor personagem daqui. É menos importante. Que absurdo. É o menos que importante, absurdo. Na verdade. Não, mas pelo que eu tô vendo aqui, o surfista favorito. Vou ter que fazer um então. Esporte dele agora. Ai, ai. Olha. Mas, conhecimento dos foco. Fãs. Foco aqui. Vamos lá, hoje estamos aqui para falar de joguinhos. E o que vocês querem começar falando sobre joguinhos, então, vocês aí, meninos? Eu estou jogando Skyrim nesse momento, para variar, como eu já disse. Muito bem, como todo bom cristão, toda pessoa temente a Deus, tem que jogar Skyrim. Como diz a... aos Daedras, né? Eu sou temente aqui aos Daedras, sou amiga dele. Tem que cultuar todas as deidades dentro desse jogo, né? Você tem que... Você segue a qual Daedra, Carcaju? Segui. Eu sou amiga de todos. Eles são todos meus amigos. Na moral, aqui essa nessa... hora que eu vou colocar aquela musiquinha e eu estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo aqui, no caso, no momento, eu estou usando aqui a massa de Molagbal, então no momento ele é o meu amigo mais próximo aqui, roubando a alma das pessoas, mas vamos lá. O que vocês estão jogando nesse momento? Fala aí. Então, eu tô fazendo um jogo, na verdade. Eu tô produzindo o joguinho do Rota de Fuga. Tem a demo. Ah, tem isso. Fala disso aí, cara. É, tem a demo. Pra galera baixar. Se você quiser conhecer o pessoal do Rota, já tem uma demo, que é um pedaço do primeiro estágio ainda do jogo. Você pode falar com todos os integrantes do Rota de Fuga. Tem a Carcaju oferecendo água. Tem, tipo, por favor, bebam água. Tem easter egg legal. E é isso, o jogo deve ficar pronto no final do ano, galera. Rota de Fuga Produções. Muito bem, muito bem. Então, ó, já temos aí, pra falar hoje de joguinhos, ainda por cima tem um joguinho do próprio Rota, cara. Isso é... Não é qualquer podcast que você vai... O Jovem Nerd não isso, tem. Né? Olha Nós só. Temos. Transmídia. Pau no cu do Jovem Nerd. Opa, quem falou isso? Só Rota de Fuga e MDM que tem. Somos melhores. Então. O RPG também tinha um joguinho lá de... A gente não fala sobre... Não, não. Quem? O podcast daquele babaca aí do racista. Ixi! Sei lá que podcast é esse, parça. Processo. Enfim, é aquele podcast que tem um cara legal, um babaca e um racista. Eita, sei lá que podcast é esse, parça. Você descreveu aí metade dos podcasts. Pois é, então. Eu mencionei um time de esporte, basicamente. Exato. É foda. Isso vai dar, cara. Infelizmente. Esse episódio vai dar processo. Olha, se não for pra causar esse tipo de reação, eu nem saio de casa, né? Tem que ser treta mesmo. Treta é a solução. Mas vamos lá, então. Hoje a gente vai falar dos jogos, joguinhos. E, de novo, eu não sei o que a gente vai falar. Vocês que decidiram aí, eu tô só aqui como host. Pode. Host Carcaju, posso te fazer uma pergunta? Que? Desculpa? Você é gamer. Quantos preconceitos e grupos... Eu não sou gamer, não. Eu não sou gamer. Você retira o que você disse. É, vai se fuder, né? Eu não sou gamer. Vai se fuder. Aqui, não, meu não me associo com esse tipo de pessoa. Não, não, não. Não esqueça disso. Não. Pra você provar não. Que você é gamer, você tem que odiar pelo menos dois grupos étnicos diferentes. Eu não sou gamer, cara. Eu só jogo videogame com muito afinco. Apenas isso. Olha aí. Não sou gamer. Isso é coisa de gente otária. Você não tá com minoria. Teclado luminoso, não, cara? Que nem fudendo. De um grupinho qualquer. Não, fica querendo fingir que é alguém. Não vem com essa, não. Você retira o que você disse falando que eu sou gamer. Eu não sou. Eu só tenho uma conta na Steam com muitas horas de jogo. Apenas... Eu vou fazer o meme da Carcaju Gamer. Você tá louco. Novo fake. Não me ofenda dessa maneira. Novo fake nos comentários do Rota de Fuga, Carcaju Gamer. Tá louco, parça. Não, vocês estão tirando. Essa história aí. Ah, eu até jogo CS, mas eu não sou gamer, não. Credo. Ah, falando em CS, eu não jogo o Gol, mas eu jogo aquele antigo, cara. O antigo que é bom. Porra, eu entro em umas salas e é extremamente divertido, assim. Tem uns jogos, acho que a galera bota os bots na loucura, sabe? Tipo, e as salas ficam trocando de ambiente, é de uma forma tão frenética que é muito divertido, é muito divertido. CS é um jogo pessoal criativo. Que... Não, o CS é um... acho que é o CS, Chivalry e o Jedi Academy, cara. Até hoje tem gente jogando nas salas antigas, assim. Cara, o brasileiro... Eu jogo Jedi Academy, é bem gostosinho. Não, não é só no Brasil, não, Zé. É em todo canto, sabe? Mas o brasileiro, ele tem um potencial que é muito mal aproveitado. A gente fala... Que, pô, pega um moleque desse, antigamente, que é 2006, de 13 anos de idade, um moleque fazia um mapa que era a favela do Rio de Janeiro no CS. O moleque pegava lá e fazia... Colocava pra tocar a música do... Qual é que é? Não sei o que, descendo na ladeira. Os caras paravam, pô, vamos customizar isso aqui e faziam pra boa maneira. O próprio Bomba Pet é isso. A gente faz piada, mas, pô, Bomba Pet, o maluco pegou um jogo, reformulou, recompactou e vende a parada até hoje. Bomba Pet 100% atualizado é ruim de aturar. E sim, e tipo, sai muito, né, bicho? Todo mundo tem Bomba Pet. PlayStation 2 ainda existe, né, cara? Pra todo mundo, de um jeito. Pra pobre, PlayStation 2 é comum, cara. Pra pobre, PlayStation 2 é um videogame ainda. Eu tô com maior saudade do meu Play 2, cara. Você tá doido. Eu passo na Pavuna. Eu não sei se vocês conhecem a mitologia do Rio de Janeiro. Existe a famosa feirinha da Pavuna. Eu passo por ali e tem lá jogo de PlayStation 2 vendendo. Grande feira da Pavuna. Atualizado. Tem God of War 4 pra Play 2, eu não sei se vocês sabem. Como assim? God of War 4 pra PS2. Que é um mod de GTA San Andreas com a skin do Kratos, tá ligado? Olha, tem foto do in-game, Zé. Tem foto do in-game. E assim, os homens, cara, sensacional. Gente, não é possível isso. Existe, aqui no É real Sul, isso? É real. Meu Deus, sim, isso que é... Não, mas isso que o Zé falou... É. Tem versão disso pra tudo. Tinha a versão do... Era o GTA Homem-Aranha, com a skin do Homem-Aranha no personagem principal. Do Homem de Ferro, do Superman, Dragon Ball, tem o Goku. GTA lá, Tropa de Elite. Não, esses eu vi, mas eles fizeram o God of War. Caralho, Sidney Moreno com os cabelos louros, assim. Foi PS2, Carcaju. Nossa. Meu Deus. Eu amo o brasileiro, cara. Exato, mas você pega um moleque desses com criatividade... Pô, põe esse cara trabalhando numa Game Freak, CD Projekt Red. Aí você vai ver a realidade e o brasileiro, cara, é o... Se tratando de multiplayer, principalmente, ele é o como é que chama? O Ayrton Senna? Não. Nossa. Ele morre na chuva? Não, eu tô... Como é que chama? Aquele inseto. Aquele inseto, é o... Barata? É um... É o... Grasshopper, é o... Louva a Deus! É o... Nossa, Zé! Que isso? A Alzheimer bateu. Que passa, aí. Que passa, cara! É louva a Deus, cara! Não é, que passa e come tudo, é o... Gafanhoto, desculpa. Gafanhoto. Nossa. É uma piada. É uma praga, cara, é uma praga. Uma praga em tudo. Porque ele vem... Nossa, bateu aí, tá foda, Zé. Precisa comer mais vegetais aí. É Alzheimer, gente. Que isso. Ele herdou do Nick Cash, Alzheimer. Tá velho, acabado. Isso se chama ansiedade. Mas é. O brasileiro é isso. Ele é o cara que. Ele chega, ele invade tudo quanto é ambiente na internet e enche de hack, de tudo quanto é cheat, de tudo quanto é coisa e estraga o ambiente. Isso aconteceu. Eu sou contrariada disso. Não estou feliz com essa afirmação. Olha, o que eu tô falando, Zé... Eu discordo plenamente. Eu aconselho... Eita! Olha aí. O filho tava a pé da esposa. Eu aconselho... Vai apanhar aí. Não, é que eu mexi aqui no fone. Pera aí, que eu já volto. Vamos falando aí, que eu já volto. Tá mexendo no fone. Vai tomar uma surra da esposa. Olha aí. Pera aí. Já volto. Mas é... Cara, o brasileiro, ele tem potencial, cara. Isso que eu quero dizer. O potencial... A gente... Mano, a gente fez... O Street Fighter é moço, cara. Mas isso aí é comum em... Tipo, tem versão na Rússia daquele Street Fighter de rodoviária, cara. Mas isso não tira o mérito. O que eu tô falando isso. É desde sempre, o brasileiro mexe com... Só que quando você vai olhar os jogos indie, falta investimento nessa área, eu acho. O brasileiro só usa a inteligência pro mal, cara. Imagina o GTA brasileiro, Zé. Se usa pro mal, imagina o GTA brasileiro. Imagina o GTA brasileiro. Acabar em 5 minutos, o personagem principal ia ser assaltado, tá ligado? Acabou o jogo. Calma, pera lá. Eu diria que não é só o brasileiro, assim. Eu acho que a comunidade em geral, de, assim, né, online, que ajeita jogos para o seu bel prazer, ela manda muito bem, mas tem gente que manda mal. Tipo assim, quer mais prova de que a comunidade é muito maluca do que mod pra Skyrim e pra Fallout? Tipo, tem de tudo, sabe? Tanto que a comunidade, na verdade, ela é tão boa, às vezes, que se vocês lembrarem da história, que o Fallout 4 saiu aquela bosta porque eles queriam que a comunidade ajeitasse com os mods, que a comunidade ajeitasse com os patches e fizesse, corrigisse todos os erros que eles não conseguiram, hein? Então, olha lá, tem coisa boa aí. E depois deram um jeito de monetizar com a... Aquela... Exato. Enfim, mas é a Bethesda que é cuzona. A empresa é cuzona, entendeu? O usuário, ele não é. O usuário, ele faz para a alegria do seu povo. Independente do tipo de alegria que for. Independente do como fala, assim, aquilo do jogador lá. Eu só quis trazer alegria pro meu país. Davi Luiz. É um negócio desse. Davi Luiz, isso. Só queria avisar, Carcanjo, que eu acabei de beber água. Me hidratei aí. Muito bem, muito bem. Muito bem. É isso aí. Vocês me ouvem? Como é que está aí? Perfeitamente. Vocês não acreditam, eu estou gravando aqui com... Fui pegar outro fone, que aquele tava horrível. Eu tirei aqui o headset e botei um fone de celular. E tá melhor do que o outro. Eu uso fone de celular. Perfeito. Cara, é da Miniso, meu. Mas você tava falando de mod aí, eu lembrei de um jogo que eu joguei muito e que o surfista se marcar joga até hoje, que é o Monte Blade Warband. Que é... Monte Blade Warband. O Monte Blade, é isso. Cara. Que. Nossa, eu achei esse jogo tão chato, gente. Desculpa. Que isso? Cara, o multiplayer é muito bom. Me desculpe. O multiplayer é muito desafiador, assim, é muito bom. Eu gosto muito. Eu sei que então... datado pra caramba, assim. A jogabilidade é ruim. É datado. É um monte de caixa de sapato com braça, na verdade. Mas a jogabilidade é excelente. Você começa nada. É igual aquele o discurso daquele prefeito, uma pessoa que veio do nada e que hoje uma pessoa batráquio, uma pessoa que veio do nada. Batráquio. e que hoje não tem porra nenhuma também, é aquilo ali mesmo, você vai, você começa com nada e você pode fazer altas coisas, e é excelente. Tem mod de Senhor dos Anéis, tem mod de tudo quanto é coisa, e vai sair o próximo, estão prometendo para esse ano. O beta Early Access do Monte Blade Bannerlord já deve estar disponível na Steam. Se não tiver, olha aí, galera, tá há poucos dias de estar disponível. Aliás, esse jogo, Monte Blade Bannerlord, é uma novela por si só. Porque ele foi anunciado, acho que em 2012, na E3 daquele ano. Ou em 2010. Acho que tava anunciado para sair em 2012 e foi anunciado antes. Só que foi acontecendo altas coisas, altos atrasos. Eu não sei se os caras lá da empresa da Talley Worlds, a empresa turca, não sei se alguém fugiu com o dinheiro, não sei se gastaram tudo em ação da Petrobras, não sei se... Nossa. Não sei o que aconteceu, meu Deus do céu. Mas enfim, jogo, é muito legal, cara. Eu gosto do multiplayer. Então, vocês falaram do multiplayer, eu nunca joguei multiplayer, esse, mas o single player é chato pra caralho. Que isso? Eu não gostei muito, não. Mas o multiplayer, o multiplayer, cara, até hoje tem gente jogando, e tem muita gente jogando, não é pouca gente, é muita gente, tem sala. Com umas 60, 70 pessoas jogando ao mesmo tempo. Tem sala com cento e poucas, 120 pessoas. É muito, caraca, é muito louco. Caramba! É excelente, mestre. E é uma. Tipo, sabe, é um puta puteiro do caralho, tá entendendo? Se você quer. Entende o termo, se você conseguir entender esse termo. É muito louco, é muito bom. Você morre de uma fachada muito... do nada. Modera linguajar, por favor. Excelente. Excelente. Eu joguei muito single player, que eu achava muito legal. Eu passei horas e horas só andando em círculos lá. Você pega a história, ela é até, acho que assim, você entende a história e tal, é bacana. Tem uma parte lá dos Vikings que eu gostei bastante, a história dos Vikings eu achei bem legal. O Viking Conquest. Aquilo foi foi um desapontamento, para dizer o mínimo, o DLC, o Viking Conquest. Porque quando saiu, tava muito pesado para os computadores da época, tava bugado igual uma porra. Poucas pessoas compraram e os que compraram tudo reclamaram. E você ia jogar e era terrível, assim, o desempenho era terrível. Pelo menos eu nem lembro qual computador que eu usava na época, mas eu sei que era terrível. Acho que eu usava a minha antiga R7 250X da AMD, e lamentavelmente não funcionava muito bem. E mudou muita coisa, era mais difícil, eu odiei aquela merda. Então, às vezes acontece. Mas esse que vocês estão falando tá na Steam, e tudo tá disponível lá pra galera procurar. Tá tudo na Steam. Então beleza. Aí, fica a dica aí, ó, recomendado pelo Zé e pelo Aluminado. Aliás, o Warband foi... Tem promoção às vezes aí, quê? O bicho tá aqui. Às vezes tem uma promoção aí na Steam e ele tá muito barato, tipo, tá uns R$2. Dá 90% de desconto direto. Só que esse Warband, ele foi lançado, foi publicado pela Paradox. Então, se você baixar a Piratex aí, em algumas versões, ele vem com o launcher da Paradox ainda. Pra você... É até melhor do que o que fizeram depois, que foi um negócio meio Frankenstein com a parada da Steam lá. Sei lá, enfim. Ah, e na Steam, pra ficar aí ó, a indicação, tem tipo os editores lá. Tem os mods da comunidade, então você pode baixar lá uma versão de Senhor dos Anéis, por exemplo, do jogo, pra refazer as batalhas lá, tem o Abismo de Fel. Game of Thrones também. Nossa! Aí sim, aí é da hora, poxa. Tem os mods de Star Wars e tal. Então tem muito mod legal lá, feito pela própria comunidade, e tá lá abertozinho de graça pra você baixar. E vale muito a pena. Vale muito falando a pena. Em comunidade, vocês é muito viram... Muito bom. Falando em questão de Star Wars, também, vocês viram o Minecraft que fizeram? Desculpa, não entendi. Vocês viram o que o pessoal fez no jogo do Minecraft? A biblioteca, a sem biblioteca? Função nenhuma. Isso. Pô, mó da hora. Eu achei genial, cara. Biblioteca. Eu achei bem legal também. Falei mais. Minha aqui adora o... Minha adora Minecraft. É, explana isso aí pra galera, o Calibar. Tem umas... Inclusive tem umas versões de celular que são pirateiros, assim. Tipo, ah, ela sim. Isso aí é horrível. Fortemente. Mas surfista. É, pra o celular. E é muito legal jogar junto, assim. Acaba sendo divertido, assim, jogar o público de galera, que me acompanhou, assim, o jornalista... Tipo, os Jornalistas Sem Fronteiras, um grupo, se uniu. Criou uma biblioteca no Minecraft onde você pode acessar livros que são proibidos em alguns países para escapar da censura e manter o conteúdo vivo. No momento tem 200 livros e eles estão disponíveis em duas línguas, em inglês e no idioma original. Assim a informação nunca vai se perder. Pô, que legal. Nossa, que legal. Daqui a pouco vão botar a Constituição Brasil lá. Entende que eu tô... Assim... Ah, é, verdade. Então, o foda, cara, é que... É isso, sabe? A gente tá aqui falando que a comunidade faz umas coisas da hora e tal, os mods, faz bomba pet, faz isso aí, né, da biblioteca e tal. Mas, infelizmente, uma coisa que precisa ser dita é que, na maior parte do tempo, a comunidade de pessoas que jogam videogame é um monte de chorume e do pior, assim. A verdade é essa, assim. Eu, como pessoa que joga videogame, como pessoa que estou sempre frequentando aí lugares nesse sentido, online ou não, né, eu vejo que o pessoal tem muito a aprender ainda com muita coisa, né? Então eu queria que vocês comentassem isso aí também. Precisa ser falado aqui, informação do programa. O ser humano, ele não sabe fazer as coisas do direito. Eu pensei assim. É, então... Agora, assim, cara, é porque é foda, ó. Eu penso assim, não é só com o videogame, é com tudo. Sabe? Na rede social, na rede mundial dos computadores, né? Rola muita, muita palhaçada, sabe? Não é só com videogame, é no quadrinho, é com filme, sabe? É com não, série. Com certeza, né? O homem nerd. Não, foda, não, desculpa, sabe? Gente. Vocês falaram errado, é o Ei Nerd que é o palhaço. Ei Nerd. Ai, não. Olha, eu não me responsabilizo. Não, eu me responsabilizo. Senhor Peter do E-Nerd, você não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Calma. Nossa, processo, Chamou o cara por soco. Será que ele aceita? Pior que acho que não aceita. Aquele babaca machista, eu desafio ele pra 5 minutos de porrada comigo. Machista comigo não tem vez. Ele vai te desafiar pra 5 minutos de processo. Na comunidade eu tô vendo isso também. Aqui é Rio de Bom, Janeiro. Bom, mas enfim, o que acontece... Ó, então, depois a gente fala pro editor dar um jeito nisso aí, que os participantes estão se cedendo. Mas o... por favor, senhores. Ordem no tribunal aí, né? Né? Ordem na casa. Mas a questão, o Calibac, ele começou o cast já falando sobre isso aí, né? Se você fala que você é gamer, ele fala duas minorias que você odeia. E isso é um fato, né? A verdade é que a gente tem visto cada vez mais pessoal bastante racista e misógino, LGBTfóbico, nessas questões. Ultimamente, a gente até chegou a tocar nessas questões em outro cast, que foi com o lançamento da série do The Witcher. Que com umas e agora vai de... subir a música do pessoal cantando a tema de The Witcher. Deu um trocado pro seu bruxo. Bom. Então, eu e aí. Eu tenho o MP3 daquilo. Ah, é maravilhoso aquilo. Me manda isso aí pro podtalk no meu celular. Vou mandar. Mas o. Caiu com vergonha no meio da rua. O segredo, Aluminado, é que tá sempre no silencioso, sabe? Vai nunca dar, toca, né? A verdade é essa. Porque o meu toque atualmente é a música do Naruto lá, o Sadness and Sorrow, em versão funk, tá ligado? Pô, então, versão funk. Mais vergonha é que isso a gente não passa, né? Tá sempre no silencioso. E como eu dizia, a aritmética A gente tava falando disso lá no The Witcher, né? Que teve, quando saiu a série, um monte de gente falando... Um monte de... Desculpa, mas vocês vão ter que concordar comigo, eu acho. Um monte de homem que curte aí a série The Witcher. É, a saga, né? Não a série como série de TV, mas as histórias. Criticando o elenco e pelas mudanças étnicas e tudo mais. E destilando muito machismo aí no meio da história, sim, né? Principalmente machismo, né, cara? Tipo, ai, a minha ruiva de seios fartos, né? Cadê a minha ruiva de seios fartos, né? É, nossa, que é pateta, foda, né? Foda, é nojento, nossa, cara. Eu tenho vergonha. Carcaju? É, eu, falei, meu cara. O cara que fala isso, ele tem a minha aparência, então ele não pode falar nada. Autodespreciação, a gente tem aqui. Mas a questão é. O foda é que é isso, né? Quando a gente fala dessa questão da aparência das personagens femininas, é que primeiro que a gente tem que começar, a gente falou disso lá naquele podcast The Witcher. Qual que é o número do podcast do The Witcher, o Calibar? Ah, que a gente lançou aí recentemente? Faz um mês isso aí. Faz um mês isso aí. E a gente falou, e é isso mesmo que o. 14? Que o Aluminado falou que o pessoal. É, ai, a minha Yennefer, a minha atriz, mudaram. Ah, ela era ruiva, agora ela é negra. Ai, credo, e não sei o quê. Já começa aí, né? Já tem essa treta do... Nossa, isso foi foda, porque eu vi também essa questão do cara falando que o elfo não podia ser negro, né? Tipo, filho, o elfo não existe, parça. Pode ser o que for. Eu vi um negócio. Ah, eu amava elfos, era minha raça favorita. Aí agora, quando aparece, o cara é um menino negro. Aff, cara. Não, o cara que roxo, falou que ama elfo. Bolinha. Peraí. Que? Pera, calma. O cara que falou que ama elfos, mas odeia elfos negros, eu acho que ele ama mesmo a raça ariana, né? Olha aí, tem alguma treta aí, né? Algum problema. Um abraço pros. Não, deixa pra lá. Um abraço pros ouvintes. Oh, yeah. Olha aí. Pau no cu dessas pessoas, eu digo. Que abraço o quê? Pau no cu dessas pessoas, realmente. Mas não, às vezes pau no cu não, porque às vezes as pessoas gostam. Vai se fuder. Não tem nada que não seja sexual. É aquela meu Deus. Série Hunters, uma dica. Nem todo branco é nazista, mas todo nazista é branco, né? Olha aí. Nem todos têm. Nem todo nazista é branco. Cara, eu tô muito triste. Aí. Mataram o meu cavalo aqui, cara. Eu tô. Achei que você ia falar, tô muito triste. Mataram meu nazista. Não, se matar nazista, tudo bem. Mataram o meu cavalo, eu tô muito triste, cara. Esse cara deu uma respirada forte aí, né? Ah, mano. Tinha matado meu cavalo. Tinha aquela série. Teve uma série baseada em Troia, do Netflix. Deu um trocado pro seu nazi. Que. Vale a bunda. Porra. Teve uma série baseada em Troia do Netflix que teve um choro e ranger de dentes parecido com esse. Que os caras, porque tinham colocado uns soldados lá do exército dos gregos, que os caras eram negros lá, e daí o pessoal já rasgou o cu de raiva e já começou a chorar e espernear no chão, mas isso não pode, estão tentando reescrever a história, daí já levantaram as tochas e os lancinhos e começaram a... Mas teve isso em Doctor Who, Zé. Eu sei que não é jogo, mas em Doctor Who rolou esse lance. Ah, mas sempre tem. Porque eles colocaram centuriões romanos e, tipo, o exército de centuriões tinha um centurião que era negro. Os caras nunca... não pode, né? Não, ninguém nunca. Roma não chegou na África, não, né? Filas de uma puta. Não, o Egito é onde, caralho? Sim, mano. Tem cidade romana lá no Marrocos, porra! E você vem me falar. Você vem me falar que não tem. Enfim. Não, quer estourar a história. Quer estourar a história. Falou. Cara, você não... Se você é assim, não seja assim, cara. Você... Por isso que eu sou a favor do aborto até os 18 anos de idade. Porque assim... Não dá, cara. Não dá. Mas, e não é só... Tipo, é em tudo. tanto em, na cultura pop aí, em séries, nos rock, porque aí tem uma galerinha aí que é metida viking, né, o viking de Osasco, um abraço aí pros nazi pardo aí do Brasil aí, morram. Morenazi. É um negócio tão num nível, é um nível de burrice tão grande, tão, tipo, você fica, eu entendo quando a Carcaju fala que não quer ser chamada de gamer, porque eu, não, eu também, eu gosto aí dos rock pauleira, dos metal, dos rock and roll, e eu não gosto de ser associado com esse tipo de gente, tá ligado? Exato. Aí, e o tipo, o metal hoje em dia é tipo 90% de gente apoiador do Bolsonaro até neonazista lá no final da régua. E isso é um negócio. É o famoso cara que ouve, sei lá, Rage Against the Machine ou qualquer coisa assim, qualquer música aí, The Clash, aqueles punk da década de 70, tá ligado? E ah, não, não se pode misturar política com a minha música, você está aquele God Save the Queen lá, dos caras. Sex Pistols. Sex Pistols. Os Sex Pistols eram conservadores de direita, amiguinho. Pode confiar. Vai lá ver. Uhum. Mas não, o Rage, já... falar do Rage é tipo foda, assim, mano. O nome da banda já é tipo anticapitalista. Não, mas aí, cara, a gente, nossa, tem que pegar o leitor de X-Men que acha que não existe, que quadrinho não pode ter política, que não. X-Men não fala sobre racismo, fala sobre poderzinho. É, não. Exato, exato. Tem gente que acha que não pode ter política em Star Wars, caralho. Não, então, isso é exatamente isso o ponto que o Zé tocou, sabe? Ali. É exatamente esse ponto que o Zé tocou, essa questão de a gente gostar das coisas, mas a gente não querer, ou tá ali no meio e não querer que ser associado com a galera, né? Tipo, isso do metal... Isso dos jogos, do conteúdo, entre aspas, aí, nerd, né? Ainda mais que de um tempo pra cá foi gourmetizado isso aí ao ponto de virar, né, tipo, uma coisa de... Uma minissérie do X-Men chamado Filhos do Átomo. Quê? Uma minissérie do X-Men chamado Filhos do Átomo. Não vi. É bem maneiro, e ela toca num ponto, porque ela vai mostrando... É como o Xavier indo montar a equipe dele. E ele mostra que ele chamou a Fera. Ele chamou Fera e tal. Estava no meu colégio, a idade. E tem um momento que aparece um X-Men num mutante na televisão. E o mutante conta pro pai que é um mutante. É um moleque com chifres. E o pai dele, não, isso é só uma fase, isso vai passar. Aí ele, pai, isso não é uma fase, eu sou mutante. E o pai dele, tipo, vai pra bater nele e fala, tipo, eu não tenho filho mutante. Isso é claramente uma referência, como se o moleque fosse gay. As pessoas não entendem que, tipo, o X-Men é feito pra isso. Não, o X-Men, ele é basicamente a síntese do preconceito, e a pessoa fica, ai, não pode politizar essa bosta. Até nos filmes lá, aqueles filmes bizarríssimos do Bryan Singer, tem esse tipo de intertexto, sabe? Não tem o que falar. Isso porque, pra voltar nos joguinhos, né, sempre tem o cara que, assim, por muito tempo, né, esses dias eu tava lá com o pessoal do Pod Isso, beijo pessoal do Pod Isso, Sara, Felipe, Lucas, e a gente tava falando justamente de nicks, né, que o pessoal quis debater o meu nick aí do Caju, e cara, tipo, boa parte da minha vida eu tive que eu sempre gostei de jogar, eu percebi que muito cedo que eu tinha que usar nicks unissex, assim, sabe? Entre aspas, unissex, assim. Tinha que ser nicks que não tinha ali mostrando meu gênero, porque quando tinha, putz, aí já era, parça. Não importa o que você tá fazendo. O cara vai ficar... Chegavam pra você e mandavam, ué, mas você é mulher? Como é que você tá jogando isso aqui? É, assim, não, eu já ouvi, sério, assim, a vida inteira ouvindo muita barbaridade quando eu usava nick feminino, sabe? Então, eu tentei sempre procurar os nicks que fossem dúbios, no mínimo, sabe? até... Que nem, cara, agora se o cara falar qualquer bosta pra mim, eu ainda fico suave, sabe? Eu fico tipo, ah, tá na bom, moral, cara. Uhum. Eu parabéns. Eu sinto muito por você, cara. Ah, cara. É uma coisa que a gente aprende a conviver, tá ligado? Tipo, se você quer jogar, você acaba tendo que conviver com isso. E é um negócio que é desconfortável pra todo mundo, pra quem sofre, pra quem assiste o negócio. Porque quem nunca tava jogando lá o seu CS, o seu Battlefield, daí chega uma menina na sala, daí ó, sempre tem os urubus que vão em cima, as aves de rapina, né? E aí, você é menina mesmo? Ô Zé, me adiciona aí. Não trabalha pro Warner não, tá? Passa seu zap. Conversar por aqui é ruim, me passa seu zap. Eu só queria dizer que o Zé falou aves de rapina. Triste. A gente não tem acordo com a Warner, eu vou ter que bipar essa parte. Pois é. Ninguém tá recebendo dinheiro. Se tá recebendo, não tá repassando pro grupo. Olha. Mas o foda é que o pessoal fica... isso que você falou, Zé, é real, assim. Mas o foda é que a gente sempre lembra dessa parte, mas a parte mais chata mesmo é que, cara, não importa, se o seu nick ele for feminino e tiver aparecendo lá que você tá jogando, tipo, multiplayer, você pega pra jogar aí um CS, um jogo de time, né? Cara, você não pode errar em nada, assim, já começa aí, você tem que ser, assim, excelente, porque se você fizer qualquer erro, os caras, eles vão te escrachar, sabe? Eles vão te esculhambar, assim, no nível. Que se você errar, se você acertar, na verdade, vai ser sorte de principiante, né? Não, exatamente, assim, se você for um bom jogador, uma boa jogadora, os caras vão ficar te fritando porque, deve estar com hack. Sempre ouvi isso, assim, sabe? Você, tipo, tem um nick feminino. Aí você tá jogando bem, é hack isso aí, porque não pode saber jogar bem assim. E se você faz um errinho lá, então, sei lá, você tá jogando lá um jogo de tiro, você morre. E aí o cara, eles caem matando, assim, eles ficam conversando entre eles. O pessoal fica conversando, tipo, nossa, tinha que ser mulher mesmo, não sei o quê, pra errar num negócio desse. E sendo que os outros morreram de maneiras muito mais humilhantes. Eu não consigo e passa batido, sabe? Como deve ser isso. Ah, cara, é uma bosta, assim. Por isso que, assim, hoje, se eu entrar em jogo multiplayer e os caras começar a fritar, sabe? Tipo, eu sinceramente, eu não ligo. Eu não vou ficar respondendo, dependendo do que o cara falar, eu vou falar, ah, tá bom, parça, beleza, você tá certo, é isso aí. Mas dá aquela denunciada top, porque agora, felizmente, muitas desenvolvedoras aí, elas têm aberto canais pra isso, né, pra você denunciar. Eu denuncio sem dó, várias vezes, se possível. E pro cara também ficar esperto, recebe lá a notificaçãozinha. Mas, cara, é a pior coisa, assim. Isso do cara vir em cima e perguntar se você é mesmo mulher e tal, isso sempre acontece, independente do... Se você tá jogando com um personagem feminino, os caras já ficam assim, sabe? Então, sei lá. Mas... Anime, você falando agora, eu me lembrei. Eu assisti um anime chamado Ubitoon. Que nossa. É um maluco que jogava um jogo online baseado em bomba. Esse anime é muito ruim, mas eu gosto pra caramba. É muito bosta, meu irmão, você tá louco. É uma merda, sim, tá ligado? Eu ia falar que tem aquela protagonista loira. Inclusive, parênteses. A minha irmã, gente, ela é otaka fedida. E ela tá colecionando esses mangá aí, o mangá do Bitum. E ela tá precisando do número 24. Quem tiver, por favor, manda um salve aí. Nossa, que ironia. A Carcaju domina a água e a irmã dela é otaka fedida. Então, ela é uma otaka. E ela gosta dessas paradas e ela tá... Não, vou chamar ela. Você não pode dar banho nela, né? Que isso, não, minha irmã é muito cheirosa. Mas é que ela gosta dessas paradas de mangá aí. E ela tá precisando do Bitum número 24. Quem tiver, favor, manda DM aí, nós conversamos. Fazendo favor. Fechou aqui, meu parênteses. Pode continuar, desculpa aí. O que eu ia falar é que tem uma personagem loira que ela vai pra aquela ilha do Bitum. Que ela joga videogame quando tá o protagonista, que ele conhece ela, e eles estão conversando, chega o amigo dele e já fala esse negócio do... Olha só, cara, não tem mulher jogando online, claramente é um homem peludo de 40 anos, usando avatar feminino. Não, é, sempre. O pior é que, tipo, agora, assim, hoje eu não jogo mais muitos jogos multiplayer, por ficar de saco cheio da galera, de verdade, assim. Carcaju... Oi. Queria fazer um convite pra jogar eu, você, o Surfista, Champions Online. O Zé também. Jogar o quê? Champions Online. O que é isso aí? Eu vou ter sido atropelado nesse dia, mas quando eu... Um belo dia... Ou estar doente. Eu vou ter tomado mas eu não sei um que jogo é esse, é o que isso aí? É um jogo que você monta um herói, tipo, é um RPG online, um MMO online. Ah, tá. Mas nem eu... Sei. Bacaninha. Um dia, eu e um amigo meu, nós resolvemos jogar LOL. Nós tava no quando ainda era uma novidade aí entre os jovens, daí... entre os jovens? Entre os jovens, porque eu só posso supor que quem joga isso é jovem, né? Então, eu não acho que tá conheço. Morto por dentro. Eu não conheço ninguém que joga essa merda e me orgulho disso. Mas na época eu queria conhecer esse mundo. Então eu me dei ao trabalho de baixar essa merda, esse jogo. Um amigo meu também. E lá vai nós jogar o tal do LoL. Nós jogamos uma vez o tutorial lá com bots. E daí nós fomos jogar no multiplayer. E daí na nossa primeira sala, nós estava lá pelas tantas. O pessoal começou a xingar nós, do nada, assim. É claro, eu devia estar fazendo alguma merda lá no jogo, não tinha como saber porque era o meu primeiro dia jogando. Então, só que os caras xingaram tanto, eu e um amigo meu, que nós saímos fora. E eu fiquei irritado e já desinstalei o jogo e já... Arranquei o HD, já pisei em cima, coloquei álcool, taquei fogo. Tacou fogo? Martelei, depois enterrei e mijei em cima. Pra ninguém nunca mais. Fez um selo, né, no chão pra. Né, chamou o cimento pra poder... em cima pra. É lá aquela merda lá dentro. Ai, ai. Não dá, cara. Você falou do negócio aí, que é um problema na comunidade, que assim. Acontece muito com mulher e realmente é uma merda, assim. Mas acontece muito entre os jogadores, de forma geral. E aí, obviamente... Mas é que o problema, cara, é que a galera, ela não sei qual é o problema. Assim, acho que a galera se sente dona do jogo, sabe? Tipo, é uma grande preocupação de muitas indústrias, dos desenvolvedores de jogos, né? Fazer com que o jogo seja legal pra todo mundo, entende? Justamente pra maximizar os ganhos dos ganhos, né, com a venda, ou até mesmo com a promoção do jogo, né. Tipo, você vai jogar um jogo de graça, ele tem lá as propagandas, ele tem a venda de itens, e no caso, um problema que as empresas enfrentam é justamente a barreira que jogadores novos têm em entrar em jogos, assim, online desse tipo, entende? O Zé não foi o único, né, e não foi o último. Entende? A sofrer esse tipo de ostracismo por conta de uma comunidade idiota, entende? Não consegue perceber que aquela brincadeira, aquilo ali é uma brincadeira, sabe? Tipo, aquilo ali é só pra você se divertir naquilo. Ó, o papo tá muito bom, mas ninguém mexe no Pokémon, valeu? É o quê? O papo tá muito bom, mas eu não gosto de novato no Pokémon, não, tá? Pois é, olha só. Tá vendo? É isso, tá entendendo? É tipo, o meu jogo aqui é muito sério, sabe? Eu olha como é aquela da Peppa Pig, né? Olha, é muito adulto, né? Eu gosto disso aqui, é muito adulto. Eu gosto disso, é muito adulto. É muito adulto. É isso, a galera é muito, muito... na verdade, é um comportamento infantil, né? Infantiloide, sabe? Ah, não, eu vou perder essa partida porque o cara ali fez uma besteira. Cara, você tem que entender que você tá jogando pra se divertir. Cara, eu acho que falta muito pra galera hoje em dia você ter vivido na época da locadora, sabe? Se você fala pra um cara, você tá jogando com um cara, e chama ele de burro, você tá jogando junto com ele numa locadora, você vai sair no braço com essa pessoa. Porque a pessoa não vai aceitar esse tipo de coisa. Entende? Sim. Acho que falta o pessoal, saca? E você acaba... Mas é, mas eles falam porque sabem que ninguém vai fazer nada, né? Cara, vocês já ouviram isso? Baixo Frente Soco? Não, nunca. Um podcast muito bom, que infelizmente acabou, e eles tinham o Daigo. E o Daigo fazia isso e brigava em locadora. Ele já caiu na porrada com o pedreiro. Ele não trabalha na locadora. Então, na real, eu faria isso só pra entrar em briga. É cara, é uma social, sabe? Tipo, não, mas eu cresci jogando. O cara hoje o cara ele fala as coisas porque ele sabe que não ia falar nada. Não vai ter consequências reais se ele ficar ali te fritando, sabe? Não é que nem se fosse cara a cara, é o cara que ia ficar quieto, resmungando, não ia, sabe? Ia ficar de passivo-agressivo. O que me irrita é isso, sabe? Que, até podia reclamar. É, tipo, atrás ali, atrás ali do teclado, ele é machão, mas se fosse cara a cara, ia calar a boca, sabe? Tipo, a gente reclamava, porque a gente também reclamava, né? É, claro. Aqui a gente reclamava, claro, mas existia a contenção de você estar lá presente com a pessoa, entendeu? Se você saísse na porrada com ela, tipo, se você forçasse demais, ninguém aguenta, sabe? Se eu então você acha, ainda mais as coisas que eles falam agora. Não, é, tipo, as coisas que o pessoal fala, assim... Assim, LOL já começa que é um antro, né? O pessoal fala o que quer, a level up não faz... É, level up não, como chama? Desenvolvedora? Sei lá, não faz porra nenhuma. Hã? Riot. O LOL é da Riot. Isso. Não faz porra nenhuma, são também um monte de... Valve. Ah, sei lá, tipo assim, cara, você tem que ter noção de que... Ainda mais assim, quando é casual, sabe? O cara entra no casual pra se divertir lá, pra treinar. E os caras começam a fritar em cima. Um monte de criança. Isso é interessante, ó. Mouse de um teclado que se sente machão por ninguém tá vendo a boca dele, sabe? Exatamente. Aí você vê, né? A empresa ela já cria justamente o casual. A porcaria do nome do modo é casual. É pra você entrar, se divertir, jogar uma partida ali legal e sair, sabe? E tem um competitivo. Se você quiser levar a sério, você vai lá no competitivo e joga lá a sério com seus amiguinhos, neonazistas, cara, né, nazifascistas, tá, e fica feliz. Mas surfista, sabe? Eu acho que não tem servidor só do Rio Grande do Sul ainda. mas vai ter, daqui a pouco tem. Mas, uma coisa assim, que eu queria falar... Tem os redneck, né, ainda também. É, a sexualização das mulheres nos jogos. É uma coisa foda. Tem um jogo de Digimon aí, que eu não sei se vocês acompanham a franquia, existe uma Digimon que é a Angelmon, e ela tem a versão, a evolução sombria dela, que é tipo a Devilmon lá. Não sei se é Devilmon o nome específico dela, mas enfim. É a versão feminina dela. Acho que é Angel Woman e Devil Woman, se não me engano. E o visual das duas já é sexualizado. E elas fizeram... Recentemente saiu a cena que é a coisa mais sexualizada de Digimon de todos os tempos. Que elas quase se beijam se transformando. Nossa. O plot é que tem, tipo, uma lidera exército de anjos, outra de demônios, tá numa invasão de outra dimensão. E os exércitos não vão se juntar, então eles têm que fazer uma fusão pra conseguir controlar os dois exércitos. Pois bem, não sei se vocês acompanharam... E não é só encostar o dedo, né? É isso que eu ia falar, na verdade. No Dragon Ball. Não tem nem que encostar, porque se vocês já viram o Digimon clássico, ou até mesmo o final do Digimon 4, o Digimon vira um monte de dados, que é o que eles são, e, tipo, se juntam os dados e formam um Digimon novo. É meio que o contexto de fusão em Digimon. Eles vão lá, se juntam, os dados se juntam, tipo, eles somem, juntam os dados e não tinha necessidade. E a cena parece que você tá vendo um filme adulto, que as duas estão voando extremamente sensualizadas. Começa uma a fazer, tipo, carícia na outra, e quando elas estão pra dar um beijo, elas fazem a fusão. A boca quase encosta, e elas aí sim brilham e fazem a fusão. E elas viram a Anjo. Pelo amor de Deus. Cara, não, o japonês... Que detalhe. Ele é de misógino é homofóbico, assim, né? É um câncer. Ele é câncer. E, cara, a Angel Woman... Pera aí. A Angel Woman... Da Angel Woman, não. A Devil Woman. A roupa dela é mais comprida. Ela cobre um pouco mais. Apesar de ser justa. Podiam aproveitar aquilo. Só que eles fazem metade o corpo. E ao invés de aproveitar aquela parte no feminino, fica com um mega top. Tipo, um mega decote feio pra caramba. Ah, mano. E Digimon não é tipo Pokémon, só que digital? Não, Digimon é extremamente complexo e sombrio. Ah, é? Caramba. Puta que pariu. Essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi hoje, que eu ouvi essa semana, pai. Então, é porque vocês só viram... Não, agora cortando. É que vocês só viram o Adventure, vocês não viram o restante. Tem mais parecido depressão a partir do 3, eu... cara. Eu, desculpa, cara, foi Lucas. Cara, foi muito engraçado. Abandono familiar. Eu tô apaixonado na pisqueira personagem lá que é feito pra isso. Você já... Eu não tô zoando, a história... É assim, o 3 e o 4 são mais adultos. Eles pegam uma pegada tanto tá, que... Tá, mas é... Mas... É isso que eu tô falando, o 3 e o 4... Não, entendi. Que é a Peppa Pig, né? Porque foi uma parada mega adulta que eles fizeram. Eu gosto disso, é muito adulto. Aí, mas eu ia falar isso, ó, não, agora eu tô revoltado. Ai, desculpa. Agora eu tô revoltado. Pera aí. Do 5 em diante, eles fizeram, voltou aquela temática juvenil, mais tranquila. Quando eles fizeram o Tri agora, já é uma parada um pouco mais desenvolvida. Que é sobre amadurecer. Você tá falando desse. Do jogo mesmo. Agora eu tô falando do anime, já que vocês viram de mim. Não, é que eu confundo, são animes e jogos. Isso. É isso, o igual que eu falei da fusão é do jogo. O anime falando é que durante teve duas fases do anime que foram mega, foram mais adultas. Por isso que eu tô falando, né? O anime é mais sombrio por causa dessa parte. Chegou entendi. A trabalhar a depressão, chegou a trabalhar... Mas, veja bem, você já jogou o Demon World 3 do PS1? Eu já ouvi falar, mas não joguei. Então você não é fã. Bom... Tudo que você falou não vale nada. Que isso, velho? Joguei no lixo. Graças ao Digimon dividido no multiverso, não sei se você sabe. Então a franquia dos jogos na mesma do anime. Então eu gosto de uma parte da franquia. Tanto que vai sair um novo jogo que é um universo diferente e vai ter um reboot novo. Que não é um reboot, vai contar nos dias atuais. Então o seu argumento foi validado, otário. Olha aí. Eu acho, gente, sinceramente, você acha que ninguém se importa com o Digimon. A verdade é essa. Meus fãs. Mas Continuando nessa questão. Eu vou demitir todo mundo do Rota de Fogo e vou começar. Não, fica quieto aí. Hoje eu sou roxo. Vai lá, passa no RH. Se não for a semana do podcast é delas. Acompanhe o podcast é delas por hashtag no Twitter. Olha por aí. Favor. Obrigado, Domênica, por dar esse poder pra gente. Esse espaço, né? Mas enfim, nada de falar de anime aqui nessa porra. Estamos falando de joguinho. E nesses tempos também rolou aquela polêmica lá que foi... Polêmica. Que foi, na verdade, o Macharal sendo patético, né? Que saiu o último Mortal Kombat aí. E, meu Deus, agora as lutadoras usam roupas normais para lutar. Elas vestem apenas... roupas que cobrem o corpo, veja você. Que cobrem o corpo, sabe? Tipo, elas vão lutar. E elas usam roupas de verdade, sabe? Meu Deus! Que absurdo! Então, a agenda feminista acabando com os meus joguinhos. Eu não posso mais ver as mulheres lutando com seus peitos de fora. Meu Deus, que absurdo! Eu vou começar esse assunto falando que eu tenho um ódio mortal da palavra polêmica, porque qualquer absurdo, qualquer coisa inadmissível no mundo, quando as pessoas vão comentar ou quando sai na mídia, em jornais, é polêmica. O nosso querido presidente falando que vai matar todo mundo, que vai mandar para a ponta da praia, é polêmica. Você dizer que quem procura ou ser cachorro para o desaparecido na guerrilha do Araguaia, é polêmica. Você falar que só não estupra porque não merece, né? É polêmica, é uma coisa polêmica. Deixa ele, polêmica, ele é muito, né? Polêmico. Ele é controverso. Analisar, né? O que você tá falando? Analisar o discurso polêmico. Né? Carcaju, deixa o Zé sentir raiva, Carcaju. É porque... O que você tá falando? Eu tô falando do nosso querido presidente, das frases dele. Mas... Que ele falou. Se preocupa, não, vai morrer de corona. Eu achei que você ia chegar no Mortal Kombat. Mas, eu vou chegar lá, calma. Eu devago às vezes. Tudo bem. Enquanto o Zé devaga, eu tô assistindo episódio de Kimaranger aqui, tá ligado? Mas, de Kira Major. Mas isso aí, esse negócio das. É um negócio recorrente que já vem de muitos anos, isso aí. E nós temos que. Em primeiro lugar, ignorar quem reclama disso, porque quem reclama de das coisas mudarem é idiota. Você é um idiota se você acha que não tem que... Me faltam palavras para comentar esse negócio, porque é um negócio que não devia ser uma questão, não devia ser uma polêmica, não devia ser uma coisa que discute. Porque... Não, exatamente, eu concordo. Mas todo mundo já os caras, viu que eles que passam que... vergonha. Tanto que eles, esse pessoal nessa época aí tomou bronca do próprio Ed Boon, porque o Ed Boon, que nunca foi nenhum santo, tava falando pros caras, gente, vai se fuder, sabe? O Ed Boon, que é o criador do Mortal Kombat, sabe? Tipo, galera, vai se fuder, já era, sabe? Os tempos mudam, a vida é assim, sabe? Superem. E sempre, assim, cara, até 2000 e pouquinho, 2000, depois de 2010, o Mortal Kombat 9 lá, teve, assim, skins de certas personagens que é completamente absurdo. Porra, eu vou achar aquilo lá feio? Não acho feio. É, eles, as skins, uma coisa assim, outra, fica bem bonito até de ver. Mas não faz o menor sentido, sabe, cara? Não faz sentido você fazer um jogo de luta e botar um negócio assim, como sempre foi, sabe? E antigamente tipo, parece que era de um jeito e foi ficando cada vez mais fino, cada vez mais decotado. E agora que os caras voltaram e colocaram roupas normais, aí, nossa, acabou com a minha infância, cara. Estragaram a minha infância. Anos, filho, você tem 30 anos. Sua infância já acabou faz tempo, sabe? Vai, sei lá, vai... É, sei lá o que eu vou falar o cara fazer, sei lá. Não, deixa eu só complementar aí uma paradinha que estão falando aí, que agora eu me lembrei de um... Não sei se é um mod feito pela comunidade, agora estou realmente confuso, ou se é realmente um pack pela própria Capcom, né? Que é aquele... que é os trajes de banho para o pessoal do Street Fighter. Street Fighter V. Não. Vocês chegaram a ver? Não vi. Mas parece uma bosta. Cara, é o que eu tô dizendo. Eu não lembro aqui se é um mod, certo? Se realmente é um mod da galera, da comunidade, né? As personagens com 15 e tal, e os personagens de banho, né? E tal. Ou se foi realmente um pack da Capcom pra você comprar, sabe? Tipo, ah, compra aqui a fio dental pra poder ver. Ah, deve ser isso aí, deve ser. E aí é que entra o negócio. E aí é a questão que eu quero perguntar, sabe? Tipo, tem aí o pessoal do Mortal Kombat dizendo, não, ó, peraí, mudaram, vou fazer um joguinho de luta, né? Não quero fazer você. Não quero ajudar na sua punheta, sabe? Eu quero fazer um jogo de luta. E aí vem a Capcom com, né? Não, peraí que eu te ajudo aqui, ó. Toma aqui pra você uma personagem feminina de biquíni aí pra você. Porque não é... Porque esse tipo... Sabe? Não é... Ah, como é engraçado. De maiô pra lutar. É, não tem outra funcionalidade. Não tem outra função que não. Ah, mas... É só ridículo mesmo. É, cara, no Mortal Kombat 9... Do personagem, sabe? Então, no Mortal Kombat 9 tem uma skin da Melina que você vai conseguindo conforme o jogo. E assim, primeiro que elas são todas, né? São extremamente sexualizadas nos jogos em geral. Mas tem uma skin da Melina que você consegue no modo história, se eu não me engano, que é tipo, é só ela assim com... Como se fosse, fachada. Sabe, um... Fachada. Hã? Eu vi. Um fachada, é isso? Né? Isso. Mano, é tipo... É... Você olha e você fica assim, ah tá, e os... E sei lá, é aquilo, né? Eu jogo videogame desde criança, então meio que isso cresceu na minha cabeça, eu sempre vendo esse tipo de coisa e falo, cara, é uma bosta. É, você olha lá e você fica tipo, mano, por que isso, sabe? E mesmo a gente criança que não tem muita noção do porquê, sabe? Você fica olhando e fica, cara... Fica desconfortável. Pra quê, sabe? Você fica, eu não entendi, por que isso, sabe? De onde vem essas coisas? Tipo, a própria Lara Croft... E outros personagens nesse sentido. Por quê? Por que que aconteceu isso, sabe? Mas não faz sentido. Carcaju, a Lara Croft foi uma piada machista. Não sei se você sabe, né? É, a Lara Croft é tipo... Não, não, não, mas eu falo, só de você jogar o jogo. Sim, mas... Não, assim, eu falo, só de você jogar... O meu sentido foi, tipo, você... Quando você joga o jogo, quando criança, mesmo vendo a situação que você não sabe contexto, você não sabe de onde vem aquela razão, você olha e fica, tá, por que isso, né? Por que que eu tô... Por que são assim as coisas, né? Você já não, fica meio desconfortável. Não, mas o que eu ia te falar é que quando ela foi programada, eu escutei num podcast de videogame que a piada que eles fizeram é que eles só ficariam olhando para aquele estilo de câmera, que eu me esqueci o nome, primeira pessoa, terceira pessoa, enfim, daquele jeito se fosse pra olhar um par de peitos. Por isso eles querem a Lara Croft. Que é, era então, programar olhando um par de peitos. É, que nossa, e é muito sexy, né? Um par de peitos daquele jeito lá, o cone. Nossa, cara, tem que ser muito pateta, sabe? Eu acho que é tão... O cara, ele tem que ser tão... Ah, eu não queria nem usar essa palavra, mas é tão virgão, cabaço, pra achar um negócio desse da hora, achar um negócio desse excitante, sabe? Olha aí, um abraço pro nosso ouvinte aí, fã do Zinobre. Enfim. Cara, não, porque isso? Tipo, um pô, a Lara Croft, ela é foda. Abraço pro nosso ouvinte, fã do Zack Snyder. Isso. Abraço nada, você todo mundo se fuder. É. Você sabe que é você. Não, vai não todo mundo. Não mande mais e-mails. Mas... Nossa. Mas aí, sabe, tipo, o cara, pra ele achar, às vezes, um... Sei lá, pra mim eu já acho tosco você olhar ali a lutadora, qualquer coisa assim, e ficar, porra, que gostosa, eu vou ficar aqui achando mó gata, nossa. É, colocaram roupa nela, agora ela não é mais tão gostosa, sabe? Tipo, mano, cresce, sabe? Tipo, você nunca viu uma mulher de verdade, sei lá, nunca viu de corpo, de como fala assim, de carne e osso? Sossega, sabe? É só um monte de pixel. Por que, que você vai ficar tão bolado com isso? E aí você fala, ai, nossa, o Geraldo do Witcher é um gostoso. Aí o cara, é, mas não é só isso que ele é, né? Porra, que bosta. Os caras ficam falando, as pessoas ficam falando só que o cara é gato. Que bosta. E não sei o quê. Mano, eu lembro quando saiu aquele Devil May Cry lá, que é o Dante de cabelinho diferente lá, não é o Dante de cabelo curto. É, que é um... Puta, eu acho esse jogo bacana de jogar até. E, mano, os caras ficam, nossa, que não sei o que e tal. Agora fica aparecendo ele pelado, ele sem roupa, e não sei o que. Tipo, ah, tá, agora vocês acharam uma bosta. Porque a primeira sequência do jogo é ele se vestindo, né? Ele lutando com o demônio e se vestindo. E peladão lá. Eu pensei, não, que bosta, nossa. Eu lembro na época que saiu isso aí, o pessoal, ai, nossa, que merda, o cara aparecendo sem roupa. Que bosta, nada a ver, desnecessário, um personagem tão respeitável. Aff, mano. Aí eles associam isso aí ao resto do jogo, né? E tem muita gente que acha o jogo ruim por conta de uma cena desse tipo, entende? É, então. Ele é ruim porque tem mecânicas ruins, não por causa disso. Pô, eu acho esse jogo mó gostoso de jogar. Na moral, quando eu tô assim, pra sair por aí. Então, eu gosto da estética do. Ah, sim, eu amo o Devil May Cry. Eu sou apaixonada. Mas quando eu tô assim de boa. É aquela parada, o jogo realmente não vai ser... Eu não vejo ele como um grande jogo, um jogo tão bom assim, porque ele se perde na metade. Aí o babaca que fala assim, ele perde todo o argumento dele, porque ele vai falar o quê? Por que você não gostou? Ah, porque tem o Dante pelado. Não, é. E pronto, ele perdeu o argumento. Ah, e Dante sem roupa. Mas ele errou por causa disso. Vocês estão falando isso aí, isso me lembrou... Tem uma série de jogos aí que é basicamente só isso que nós estamos falando. É só... É a sexualização gratuita. Eu já sei qual é. Dead or Alive, né? Tem Dead or Alive, tem Senran Kagura. Caraca, eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Oneshambara, que também é outro. Tipo, é tudo. É isso, cara. É o jogo do punheteiro médio. É o. O cara... Peraí. Vocês já viram um filme de Dead or Alive? Ai, ah, cara, sim. Eu me recuso, cara, puta. Não. Eu assisti, não, só que eu gostei por outro motivo. Não me desanima, cara. Eu gostei pelas piadas no filme. Eu não tô zoando. Não. Eu assisti o filme, eu só curti as piadas. É, pelo plot, né? Você viu pelo plot. Não, tá bom. Zé, eu assisti esse filme criança, Zé. Eu sou o mais novo daqui da chamada. Eu assisti esse filme criança, então. Jesus. Só que eu assisti um filme de comédia. Eu não tô zoando. Pra mim era um filme de comédia. Então eu gosto dele por causa das piadas. Eu gosto pelos motivos errados. Ai. Pra mim é uma comédia muito B, sabe, filme B. Jovem. Filme trash. Puta que pariu. Eu acho, Zé, esse tipo de jogo aí que é feito nessa medida, então, de crachar mesmo, aí eu caguei, sabe? Aí você vai atrás disso aí, é porque você quer ver essas coisas mesmo. Outros jogos, né, porra, a gente tá falando do The Witcher. É chato pra caralho, eu já falei pra vocês em outro cast, eu não gosto de The Witcher até eu assistir a série e jogar o jogo 3. Porque os outros dois, eles são essa bosta de ficar o Geraldo sem personalidade nenhuma, enchendo o saco da mulherada, e a mulherada também chata. E ele, ai, sabe, tipo... E o cara... ai, vou transar, e não sei o quê. E fica nessa, sabe? Tipo, o jogo gira em torno disso. Pagar peitinho digital, sabe? Porra, cara, sei lá. É digital, mano. Os caras são um pateta mesmo. Sei lá, eu não sei nem o que esperar. Porque eu não sei nem. Eu já perdi a esperança no homem que joga videogame, sabe? Não tem jeito. O cara fica, ai, nossa. Mas. Eu. Ah, eu sei que eu sei que com essa minha fala aqui, mano. Eu sei que essa fala aqui, com essas falas que eu tive hoje, vai vir gente querer encher o saco. Pode vir encher o saco, viu? Eu já tô acostumada com o choro de homem. Então pode vir, mas vem público, como eu sempre falo, vem no tweet público, se quiser encher o saco. Porque daí todo mundo vai ver, tá ligado? Não vem na DM, não. Se vier na DM, também eu pinto e posto, tá ligado? Pode vir. Vem tranquilo, como dizia o... Vem tranquilo, vem afobado não. Olha aí. E, bom, tá ficando tarde, né? Eu já tô velha. Acabado, meu pinto não sobe mais. Quero fazer uma última indicação de um jogo aqui. Vamos ter mais comentários aí para a gente começar a... Por favor. Eu queria falar sobre um jogo, chama-se Stellaris. Puta, eu achei que ele ia falar de Europa Universalis 4. É da mesma empresa e a lógica é a mesma, quase. Desculpa. Porque... O Zé fala disso todo podcast, a gente faz um podcast sobre gamer e o filho da mãe não toca nesse nome. Tá implícito, né? Os fãs aí, quem me conhece sabe... Os fãs... Tipo, conhecem tua história, né? Conhecem sua história. Quem conhece a minha história, quem sabe das minhas lutas, sabe, conhece os jogos. Mas Europa Universalis 4 é... Eu queria dizer que o Zé me passou um link que não funciona, tá? Eu baixei o arquivo e não abre. Qual? Acha, mas... Vixe, aí, ó. Isso aí era um link que tinha cavalo... de Troia. Era cavalo de Troia? Eu não tá funcionando. Eu encontrei outro site, você conta que baixar no trabalho. Olha. Digo. Mas o jogo que eu queria falar era o Stellaris. Que é um jogo bom, parecido. Pior que é bom. Ele é um jogo que é parecido com o Endless Space. Só que ele é. Mais de colonização e tal. Depois ele vira parecido com o Europa Universalis 4. Porque você começa com um único sistema solar e tal. E você vai explorando os... O mapa é uma galáxia bem grande. E daí você tem um planeta com a sua civilização que você faz e tal. Com a raça que você fez, ou que você... Tem pré-feitas lá, quando você vai começar o jogo, tem. Dá pra você fazer e tal. Se é réptil, se é mamífero e tal. E você vai colonizando diversos planetas e depois. Você conhece quando você joga de reptiliano, você pode virar a rainha da Inglaterra? Um minuto de silêncio pra piada. Tava montado rir alto aqui, caralho. Ai, ainda bem que tava. Ai, caralho. Eu ri alto aqui dentro. Aí eu vi que não, tá mutado, graças a Deus. Mas é um jogo excelente. É excelente. Volta e meia tem promoção. Na semana que vem vai sair mais um DLC. A Paradox geralmente dá tipo 90% de desconto no jogo e tipo 50% nos outros DLCs logo depois que sai o DLC mais novo. Obviamente o mais novo não vai ter desconto, mas não, os outros com certeza tem, né? Senão, porra, né? Mas pesquisem aí, baixem pirata mesmo e testem. Se gostar, comprem. Foi o que eu fiz. Compra porque vale a pena ter online. Exatamente. Testa se gostar. Porque isso não é um jogo fácil. Não é um jogo que você vai ficar, tipo, jogando e jogando sem prestar atenção. É um jogo de prestar atenção mesmo. Você tem que estar. Não dá pra fazer que nem eu tô fazendo aqui de gravar podcast jogando. Exatamente. Drive. Caraca, que merda. Pô, olha aí. É muito bom, mano. Esse Stellaris, eu gosto muito, já joguei muito, e tem umas DLCs incríveis de raças diferenciadas, robóticos. Exatamente. Como chama? Aquele Synthetic Down. Sintéticos, nossa, é bom demais. Excelente. Eu diria que quando se trata da Paradox, é da hora ficar de olho. Eu não sei se todo mundo conhece o Humble Bundle, que é um site que eu não sei como exatamente ele funciona, mas justamente são bundles, né? Eles vendem os bundles de jogos assim. Então se você pagar $1 é tais jogos, se você pagar $5 são tais jogos, se você pagar $20 são tais jogos, e sempre são jogos bons assim, umas coisas diferenciadas, legais, e aí ele te dá tipo, aqui, né, a chave pra você colocar lá na Steam depois que você paga e tal. É bem interessante. Quer dizer, agora que o dólar tá a R$5, não sei se vale tanto a pena, né? Porque, né, bom... Ah, vale na qualidade, na quantidade, Carcanho. E ex-presidente Lula, mas... Hã? E deve compensar na quantidade. É, então, ele é um site bastante interessante. Depois a gente pode deixar aí no link do post, famoso link do post, Humble Bundle. Que eu nunca coloco. Pra vocês darem uma olhada. Hã? Que eu nunca coloco, de verdade. Então, se quem quiser procurar é Humble, com H, né? Humble. Tem... Bundle, né? Bundle. E sempre muda. Toda semana muda, tem um bundle diferente. Eu já comprei muita coisa. Já comprei bundle da Rockstar. Tipo, veio 44 GTAs, Bully... É, Eleanor e tal, e não foi tão caro, acho que na época acho que foi tipo R$35, uns 8 ou 9 jogos da Rockstar, mais antigo, claro, mas acho que o mais novo era o GTA 4, ou GTA 5, não, GTA 4 do Nico Bellic, e foi tipo, todos eles por R$35, uma coisa assim, na época, exatamente. Né? Exatamente. E a Paradox sempre faz. Exatamente. E tem outro site, que é um site brasileiro, chama Nuvem, que sempre tem promoções muito boas também. Eu comprei o Home 2 Total War, tipo, vintão lá, com tudo, todos os DLC. Foi foda. É um site muito bom, sempre tem essas promoções. Tem aqueles cupons que você encontra pela internet afora que funcionam lá. Então, e dá para pagar no boleto. Então, se você é pobre que nem nós, você pode... comprar aí os seus jogos baratinho. É, Nuvem. Boa. Nuvem. Eu consigo. É, Nuvem. Eu consigo, com dois usos. Eu consigo aqui pensar na sagacidade do brasileiro, né? Montando esse site. Vou fazer um site aqui com jogos pra gente passar. Vamos fazer o quê? Aí tem a Steam. Não, não. Vamos fazer fumaça, não, né? Fica muito na cara. Já sei. Vamos fazer Nuvem. Bota dois usos aí. Foda-se. Muito bom. Ai, ai. Bom, o Zé recomendou Stellaris, que é incrível, arrasou. É, quer recomendar um jogo aí pra fechar aí, ô alumnado? Quero sim. Jogos vamos lá, manda lá. Ficou um. Eu falei que pra você que usa Linux, também tem lá na loja da Linux, tem o. Tem na Steam de graça também, gratuito. 0800. É o. Pra quem gosta de RPG, assim. De mesa. É uma boa pedida. É, mesmo que você nunca tenha jogado RPG, é uma boa pedida. Ser assim. Mais ou menos, né? De mesa. Claro, obviamente não vai ter interpretação, né? Mas. Como chama? O jogo é o The Battle of Wesnos. Wesnos. É, eu vou escrever aqui. É Battle Alô. For Wes. O Zé conhece. O Zé, pronuncia aí pra mim, por favor, no seu inglês. É não. Battle for Wesnos. É um... Wesnos. É, eu acho que é assim que escreve. Eu também sou um analfabeto do cacete. Mas... vocês... Toma essa, iluminando. Tem... Ele é muito bom, assim. Ele tipo, várias missõezinhas lá. Cada missão é uma história diferente. Você tem que seguir a missão conforme é dada. Tem um cenário, você entra no cenário, e aí nesse cenário sua missão é X, por exemplo. Sobreviver 40 rodadas e até o final para poder passar para o cenário seguinte. Né? E os cenários são dentro da missão, dentro de uma história maior, assim, um continente. Elfos. É um RPG de estratégia. Ele é muito. Ele é pequenininho, assim, é muito bem animado. Como eu falei, ele é gratuito e outro. Tá em português, ele tá não só em português, ele tá também em várias línguas aí, inglês. É uma boa pedida, assim. Quer jogar? Porra, boa. Tem um vislumbre, assim, um RPGzinho. missões assim fechadas. E, com a história, e a história até é bem bacaninha, assim. As histórias são muito boas. Gente. A mecânica do jogo é essa. Você anda pelo cenário, né? Você escolhe as casas para andar, bem estratégico, parece bastante com aquele Final Fantasy. Já jogou táticos. Parece com Fire Emblem. Tá cortando tudo, Lumina. Ixi, é mesmo? Deve ser a internet que tá. E agora? Cortando tudo, cara. Tá um pouco melhor. Fica ruim pro editor. Mas. O editor quer tomar banho, gente. Oxi. Tá. Calma. Tá ok aqui? Vocês estão ouvindo? Tá, melhorou. Tá ouvindo. Melhorou, né? Pronto. E quem jogou Final Fantasy Tactics vai ver. Fire Emblem. Você tem lá um raio de ação, né? Você anda pelo cenário, cada personagem. Ih, rapaz, tá cortando. Já era. É. Cara, o Zé, fala aí pra mim, por favor. Cara, pelo jeito que tá dando. Cara. O que eu sei é que esse jogo Battle for Westnoth, ele é livre, gratuito e open source. Tem para todas as distribuições Linux, tem para Windows, tem para, acho que Mac OS X também. Então, se você aí é um rico safado, você pode jogar também. E é um daqueles RPGs estilo anos 90, que tem um mapa que é dividido em quadrados, e você tem seus personagens... E você tem que fazer missões no mapa. E se você cumprir direito as missões, você ganha ouro. E você vai evoluindo os personagens e tal. É de fantasia. Tem vários altos monstros e tal. E unidades e coisas. E para um jogo gratuito, ele é bem bom, bem excelente. Se você gosta de RPGs aí das antigas, você pode testar aí. Battle for Westeros. Então, o Kaliba, fala aí então pra finalizar um jogo aí pra você, que você recomenda pro pessoal aí. Eu acho que no momento eu consigo recomendar a demo do Rota de Fuga que tá no site. E a versão final pode ser que saia com design 8 bits e não 16. Olha aí. Chiquérrimo aqui, ó. Podcast Roda de Fuga, que tem o seu próprio jogo. Então vai lá. Se tá no beta e já tá legal desse jeito, imagina quando tiver pronto, cara. Aqui é muito orgulho. O pessoal aqui só me dá orgulho. Kalibak é o traidor do movimento, ele não joga tanto, ele só joga Pokémon. Ele sou o Kojima daqui, cara. Eu sou o Kojima. Você traiu o movimento, velho. Cara, traiu o movimento. Pokémon é melhor Pokémon Go. É que ele gosta de anime, cara. É complicado. Aquele, sabe aquele meme lá da mãe, assim, o cara, porra, toma jeito, moleque, né? E a mãe, ele gosta de anime, né? Os braços. Joga jogos bons, Lucas. Eu só assisto Jojo. Que aí todo dia é isso, maluco. Aí é religião. Todo dia é isso? Diferente. Nossa. Bom, pra finalizar então, eu vou recomendar um jogo que eu tô jogando no momento, mas é um jogo que, de cara, eu falo que eu não consigo jogar ele por muito tempo, que é o Hellblade, o Senua's Sacrifice. Que é um jogo que tá na Steam, eu comprei ele na Summer Sale, Winter Sale, acho que foi. Acho que foi então dezembro, não lembro. E, cara, é um jogo, mano, que ele se passa assim numa temática, numa ambientação viking. E você é essa mina. E, cara, basicamente é um jogo onde a protagonista ela é esquizofrênica. E, puta, é um jogo muito pesado, assim, de jogar. Eles falam pra você jogar de fone e tal. E o tempo todo você tá ali fazendo as coisas, andando pelo cenário. Que eu não quero dar muitos spoilers, mas é entre dimensões, né? Essas dimensões dos vikings, né? Jotunheim, Helheim, esse tipo de coisa. Basicamente Helheim. E você vai andando com ela e ela escuta muitas vozes. Muitas, muitas. E é bastante perturbador. Só que é um baita de um jogo, assim. A história é muito bacana. E você vai descobrindo mais e mais sobre ela, assim. A Senua, né? Que é essa protagonista. Conforme você vai jogando. Mas eu admito, assim, que é um jogo que você tem que estar ali com o estômago forte, viu? Chega uma hora que eu já não aguento mais, não. Ele, acho que ele foi barato, na Winter Sale, eu acho que eu paguei 15 ou 16 reais nele, não sei quanto que ele tá custando agora. Hellblade, né? É muito bacana, galera, que tiver interesse, joga assim, que é mara. Um abraço pro nosso amigo Magia, que gosta desse jogo. E o 2 vai ser excelente, o trailer foi foda, um saravá pagão do mal. Então fiquem aí, esperem, porque vai ser um jogo excelente. É, então, é um jogo muito bacana. O primeiro, esse que eu tô jogando agora, ele é bem bacana. É, você tem combate, é um jogo de combate, então você vai andando e batendo também, né? E é isso, conversa com os espíritos, que são realmente espíritos, e boa parte são alucinações dela. E é foda, porque também, eu acho que junto com o jogo vem documentário que explica como que eles fizeram o jogo. Ele teve auxílio de psiquiatras, de psicólogos, profissionais de saúde. Então ele é bastante... é complexo e bastante perturbador até, às vezes. Então é isso, eu assim, eu admito, não é um jogo que eu consigo jogar por muito tempo, não, real. Mas é muito foda, assim, recomendo. Mais algum comentário aí, galera? Querem falar mais alguma coisa? Jabá, comente Jabá? Instalem Linux e joguem pela Steam do Linux. Vocês não vão se arrepender. Olha aí o nosso, nosso discípulo, o nosso, agora... como fala, o nosso apóstolo do Linux, recomendando para nós sempre aí a questão. Cara, colocaram o Linux nos computadores lá da USP. Olha aí, deve ser... Colocaram em tudo lá, na ProAluno, sistema e tal, tudo Linux agora. Quando é a escola, geralmente ou é Debian ou é alguma distribuição baseada no Debian. O Paraná tinha... O Paraná tinha por muitos anos o Desktop Paraná, que era uma distribuição excelente baseada no Debian, mas aí o corno do ex-governador aí do Paraná, que eu não vou citar o nome porque eu não quero processo, mas ele matou o negócio. Matou? Ele cortou o financiamento e o negócio morreu. E comprou tudo, comprou o equivalente ao computadores do governo, comprou tudo de licença de Windows. Então, o que era de graça, tipo, subiu para milhares de reais o gasto. Porque o corno não tem tem a pachorra de matar um negócio que era de graça, porque não consegue se acostumar. Porque tem muitas pastinhas, tem muitos... um abraço pro Bela e nosso amigo. Ai, ai. Alguns nem tentam, né? Então, usem Linux. Enfim. É, então, gente, usa Linux. Olha. Tem problemas, mas é bom. Sim, tudo tem problema. Né, cara? Geralmente os problemas são quem tá usando, mas... Exatamente. É, como diria minha irmã, é usuário isso aí. Mas enfim. Usem então o Linux aí, galera. Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast é Delas 2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá!